o dia que Sergei fez um react do clipe de Recomeçar, o hit do Restart. Agora na Rádio Geografia Rock, notícias do rock. O saudoso Sergei foi uma figura folclórica do rock nacional, o eterno hippie e amigo colorido de Janis Joplin. Em 2011, ele teve um hilário programa no Multishow, o Sergei Rock Show. No final desta matéria, assista um trecho do que foi esse programa. Já no primeiro episódio, ele fez um react do clipe de Recomeçar, do Restart, que era então o assunto do momento naquela época, por sua sonoridade pop, infanto e juvenil e roupas coloridas. O grupo despertou a ira de muitos roqueiros, entre eles Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas. A reação de Sergei, por outro lado, foi muito mais branda e positiva. Isso não é rock and roll. Isso não é rock and roll? Pelo menos então, tocando rock and roll. É interessante então, entre as bandas de rock and roll, há quem goste e há quem não goste. Eles são bonitinhos. Na idade deles é aquela cara mesmo, né? Cantor Sergei morre aos 85 anos. Coisas anti-rock and roll. Por exemplo, todos têm aquele mesmo estilo de cabelo. Então, Antônio e José, que é Manuel, que é Joaquim, que é Otávio, não sei o nome deles, é tudo igual. No rock and roll, a atitude é outra. Eu acho que o Restart está tocando rock and roll. Porra, pelo menos isso. É o ritmo do rock and roll. Agora, o comportamento é bem infantil, né? Não chega nem a ser infanto juvenil o cenário. Eles são uma porrada de crianças brincando, tocando rock and roll. São bonitinhos, engraçadinhos, todo mundo com aquele cabelinho, todo mundo igual. Não tem nada a ver com rock and roll? Não são só eles que têm letra de pagode. Essas bandas de geração de agora, as letras podiam ser de Vando, Bicho, pelo amor de Deus. Quem viu, quem conhece, quem cantou, quem sentiu, quem viu ser cantada, composta por Hey Jude, Let It Be, Yesterday, não vai ouvir essas bandas cariocas agora, ou o diabo lá que seja. Restart é muito engraçado mesmo. A casa onde o Sergei morava, em Saquarema, no Rio de Janeiro, desde 2006, se tornou um centro cultural, o Museu do Rock. Aberto ao público, é repleto de memorabilias, como cartazes, pôsteres, roupas e itens da coleção do cantor. Sergei morreu em 2019, aos 85 anos, mas realizando seu desejo, o Museu do Rock foi mantido e, conforme publicado pelo G1, será transformado em um pub estilo inglês dos anos 60, que terá uma estátua dele. Pois é, quando chegar o número 100, eu vou fazer um ensaio chamado Paparazzo, que é o ensaio pelado. Vocês já viram nesse programa eu pelado na trip? Já viram? Viram? Porra, então, ali, por ali você já vê que papai aqui tá em forma. Total, absoluto. agora ficou, oh, porque não sei o que, não sei o que lá. Pô, gente, pô, a vida está aí, sim. Né? Eu acho que, através de mim, vocês vão ver como é a parada do animação. Animação, anima sexo, anima vida, anima muita sacanagem, porque a vida não tem nada melhor do que sacanagem, bicho. Uma sacanagem bem feita, meu Deus, não tem. Sabe aquele, aquele papo do vai quem quer? Vai quem quer um baile muito louco que tinha, né? Mas vai quem quer, pô, o baile tá aí, entendeu? A vida é um baile, então vai quem quer. Quem fica dentro do armário, foda-se. O programa é só animação, que é o que rolou, e todo mundo se divertindo numa boa, que é o que interessa. O resto se foda, não é não?